961, copia? Copia, 961. Comandante Arião, 360 autorizado, via rota, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, 1208 controle, 5070, transponda. Correto, centro do pushback, funcionamento. Aqui, e aqui, lógico, ela escuta? Consiga? Mantenha a posição no pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal. Tem uma aeronave para ingressar no pátio principal agora. O Mike aqui, acho. Será feito na guarda. Mantenha a posição aguardando. Mike aqui, acho. A356, o vento é entre o Taco Bay Juliet, Two Gate, 1-1. Estou na Juliet, na Gate 1-1, na Juliet, 1356. Thank you, man, for you. Que horas está autorizado a ingressar no pátio principal para o portão 4. Ok, muito grato, iniciado. para a aeronave da Lanchini parquear no botão 11 à sua esquerda, está autorizado para o SPECT em que dá. Salvador, bom dia, viu? Canal 73, gente da informação, hotel. O 5973, aciona educação via chegada a mar e desse mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 90 ou 96. Retificou, chegada via chegada a mar e 2 mil pés, viu? Canal 73. Azul 2775, acione identificação. Azul 2775, contato radar 37 milhas para a posição mare. Mantém o nível de voo 170, informe no ponto de descida. Ajuste de altimetria em Salvador 90 16. Esse mantenha 050, azul 2775. Canal 6225, acione de educação. Canal 6225, desse mantenha 4 mil pés, justo de metro 0016, contato radar a 55 milhas para a posição Bonfo. Foi a posição Bonfo para interceptar a chegada Bonfo. Azul 2775 tem condições de voar a posição ITAP? Azul 2775. Utilizado táxi via NJ Alpha no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, QNH 10 16. Prossiga. Está livre. Os desvios, azul 2775, de forma alterna. Zero, meia, zero, ciente. Quantas milhas? 100. Azul 2775, informa o término do desvio. Bom dia, autorizado a linha de decolagem, pista no zero. Vento no 50 graus, 059, ajuste no zero, 16. A linha decola, né? 10, gol, 19. Cassione de estação. Foi a Lagoinhas para interceptar a chegada. Bom, que ajuste, última metrô no 016. Tem ciência da informação aqui? Foi a Lagoinhas, só no portal de cida, gol no 865. Quando pronto, se mantém o 050, gol no 865. Alô, Salvador, é o Mike Anquioca informando o término do reboque. Graças, um bom dia. Bom dia. Uno 961, decolado aos 25, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, bom trabalho. Controle vazia, gol. 1961 no decolou da El. Voo 1961 no contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, bom dia, voo 9 horas. Ju 2775 desse mantenha 3 mil pés, ajuste altimetrão no 0196. 3.1096 para o Azul 2775. Ana 6225, reduza para 2209. 2209. Prossiga. Após o desvio, autorizaria a zona? Após o próximo etape aqui, está uma chamada grande aqui. Boa, Ituna. Azul 2775, tem condição de interceptar por meios próprios? Ah, temo. Boa, Ituna. Autorizado o sinal do procedimento elétrico X-Ray, informe estabilizado. Descendo agora para 2 mil pés. 2 mil, Ituna. Reportará estabilizado. Azul 2775. Muito obrigado. Interceptando localizador e visual com a pista Rio 5973. Rio 5973, passa a Duna, completo sinal do procedimento, ele é essa situation, agora torre na frequência 118.95. Ciente, agora torre 118.95.5973. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, está full ILS. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, ajuste no 016. Confirma, senhor, avistando o trem baixo checado? Avistando o trem agora baixado e travado, 5973. Rio 5973, pouso autorizado, pistão no 0, o vento de 140 graus com 05 nós. Ciente, livre pouso, Rio 5973, pistão no 0. Azul 2775. Prossiga, Sam. Você está na flor de Duna? Afirmo, está interceptando no momento. Ok, Duna está na sua posição de 1 hora, 4 milhas. Você consegue curvar à direita na proa 070, informar estabilizado? Ok. Sinai 6225, desce e mantenha 3 mil pés. Informe estabilizado, sinal de procedimento de LS, que foi pista no zero. Sinai 6225. Desce e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no zero no meio. Informe estabilizado, sinal de procedimento de LS, que foi pista no zero. 2 mil pés, no zero no meio, vai reportar estabilizado. Bono 865, desce e mantenha 2 mil pés. Via chegada, bom. 2000, via chegada, bom. 1 e... 0 não, minha. Eu sei. 5963, no solo aos 32. Liberei pista próxima interseção à direita. Chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, né? 1961. Estabilizado no localizador azul 2775. Azul 2775, completo sinal de procedimento, chama agora Torre Salvador na frequência 118.95. 1895. Sinai 6225, inicia redução para 1709, o tráfego que o precede está agora meia dúzia de milhas, grau de speed de 170 nós, 1 Alfa Tango 72. Reduzindo 1709, 3 Rio Libro. Desce 973, segue via Alfa Kilo, pátio 3, até a zona sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador 5973. Bom, 759, aciona a edificação via chegada bom. Esse mantém a 4 no pé, ajusta o metrô no 0 no meio, tem essa informação aqui. Quem está o hotel, senhora? Ele fica para 4 no 0 no meio na chegada bom, 759. 5 bom dia, ajuste no 0 no meio, vento 140 graus, 06 nós, pouso autorizado, pistola 0. Autorizado o posto para azul 2775. Sinai 6225, reduza para aproximação, chama agora Torre Salvador na frequência 118.95. O tráfego percebe está com grau de 110 nós, 5 milhas à sua frente. Dentro do tráfego, chamando a torre em 118.95, Sinai 6225. Olá, é o Golfo, Tango Eco, bom dia. Mensagem? Sinai 6225. Continua a aproximação, número 2 para pouso. O aguarde pista livre 6225. Número 2, aguarde pista livre 6225, no 0 no meio. O próprio pátio 1. Ou que tango é que eu confirmo para a posição no momento? Pátio 1, não. Posição 1-0. Do pátio 1, no posição 1-0 para 09? Positivo, do próprio pátio 1. Sente do reboque, reporte calçado. Ok, entendido, tango é, seu reboque reforçará o teste. Tá com a na frase dona de novo ou hoje é assim? Oi, dona, agora no 865, vamos estar me ligando. Obrigado. Azul 2775, no solo 37, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo 121, décima 1. Próxima direita, 211. Eu chamo 6225, caso na DA não receba autorização de pouso. Reporte iniciando para 6 mil, acho que aproximação perdida, 6225. 6225, sim. Cinco condições de agilizar a liberação da pista? Afirmo, agilizado. E a 2525, autorizado. Questionamento 625, continue com procedimentos de aproximação perdido e aguarde transferência para o controle Salvador. Chegada Mari, décima 050, ajuste de altímetro 10 no meio. A 3153, Budaleão, aguarde cópia. Aguarde cópia. Solo azul 2775, lembrando a sua escolha. Agora o controle Salvador, frequência 120, décima 8. 1208, 6225. Controle Salvador, Canaé 6225. Canaé 6225, vetor radar para acertamento, curva esquerda na Pro 360, limite, levou nesta Pro por 10 milhas. O senhor está passando 2 mil pés ou 200 pés? Mantém 2 mil pés, foi Canaé 6225, Pro Norte. Confirma o limite. Vanessa, nessa prova por 5 milhas. 5 milhas, 0225. Bono 759, reduza para 2209. 2209. Bono 093, aciona edificação, desse mantém 050, via chegada bom. Ajuste o altímetro 1096, tem ciência informação, atis. O Oxenai 6225, completo curva esquerda na proa 300. Limite agora, vou nessa proa por 15 milhas. Esquerda 300, limite 15 milhas, 6225. E o 9811, a sua notificação, via chegada à mar, desse mantém 060, ajuste o altímetro 0096. Na 6225, completo curva esquerda na proa 275. Esquerda 275, 6225. Tá, interceptando visual, voo 865, chama Torres. Voo 865, chama agora Torres Salvador, na frequência 118, decimal 95, completando no final do procedimento. Bom dia, obrigado, até logo. Salvador 865, está na final estabilizado, baixar travado, bom dia. Bom dia, boa noite, 65, tráfego ajustado, ajuste no 0 no 6, pouso autorizado, pistão no 0, o vento agora é de 150 graus com 059. Sim, obrigado. Salvador 7203, Falcon Identification, both arrival, descend a tubular level 060, altimeter 01016. Descend a Bono 759, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil, Bono 759. Absa, cargo 6570, desse mantenha 4 mil pés. Send it to flight level, zero, six, zero, zero, six, zero. Para o Galeão, e a rota conforme o plano de voo, aerovia para novembro 27. Decola da pista 10 com curva à direita no perfil da Dael, Leda direto posição de Rumi. Controle Salvador 120.8, transponder 5106, TAN 3153. Quero ser meu feedback e acionamento. Corta. Paulo Salvador, bom dia, azul 4040, informação hotel. Fiz a guarda de pop, azul 4040. Guarda, Elefa 1 no presente? Agora Elefa. Canal 6225 para o localizador, completo curva esquerda na proa 1-50, informe estabilizado. Confirme a proa para o 6225. 1-50. 1-50, 6225, vai reportar estabilizado. No solo aos 4-3, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1, boa noite, 65. Direita do zono 65, boa noite, 65. Paulo Salvador. Boa noite, 65, bom dia, autorizado o táxi Alfa, reporte antes do direito. Dona 759, desça para 2 mil pés, metrô 0 no meio, forma estabilizada. 2 mil pés, autorizado em RSQ, reporte estável com 16, o voo 979. Afirmativo. É 6225 estabilizado. Estabilizado no momento, 6225. 2 milhas marcador externo, completo final do procedimento LS, pista no zero. Chama agora a Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. 1-1-8-9-5. Torre 5103, o transporte. 4040, com o autorizado, 0-3-0-2-1, primeira curva direita. Arbor, 1208, número de saída do transporte, 1-0-3, ok. Correto, feedback e acionamento. Juliette, portão 06. Juliette, portão 06. Absa cargo 6570, desse mantenha 3 mil pés. Ajuste altímetro 0 no 06. Rio 9811, desse mantém o 050. Rio 9811. Afirmativo. Reduza Rio 9811 para 2209. Para Observar cargo 6570. Mas quantas milhas a gente aprou? 6570. Acho que 4 milhas. Gente. Bruno 043, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, limite é o que de Mike? 130 do NDB Simbra, Gol 1093. Poderia confirmar a vetoração? Curva direita, vetoração para sequenciamento, número 3 na aproximação, curva direita na proa 240 agora, o limite é o que de Mike? 130 do NDB Simbra. Ativo. Completa a redução para 2109. E o 9811, vetoração para sequenciamento. Curva à esquerda, proa 360, limite é o que de Mike? 080 do NDB Simbra. E o 9811. Proa, no martinho limitado, 080 Simbra. Meia, pouso autorizado, pistão zero, senhor vento de 160 graus com meia dúzia de nós, gol no 759. Livre pouso na 160, gol no 759. Autorizado, localizador, na proa? Afirmativo, informe estabilizado. Gente, 1093, curva esquerda na proa, 190, aguardando o retorno. 190, retorno. Rio 9811, curva direita na proa 040, limite ao custo localizador. Direita 040, limite ao localizador. 9811. No 093, parece que acertou o localizador, completo curva esquerda na proa 0. Corrigiu. 160, informe estabilizado. Esquerda 160. B9811, para acessar pelo localizador, completo curva direita na proa 060, informe estabilizado. 060, comandante estabilizado. Afirmativo, B9811, reduza para 2009. Para 2009, 2009. 353, após a aeronave da Bianca parquear no 07 à sua direita, está autorizado o pushback no 08, sendo frutado. Posso, colega da Bianca, parquear o lado autorizado, pode para trás, direção. 1093, desse mantenha 2 mil pés, ajusta o altímetro 1096. Rio 9811, desse mantenha 3 mil pés. Para 3.9819. 9811, completa em redução para 1809. Para 3.1809. Arcfly 7203. Jackson 4 Space, turn right, head 230. Your limit will be the magnetic belly 110 of the GSL. Copland, flight 7203. Your limit will be the magnet mailing 110 of India Serra. Your limit will be the magnet mailing 110 of India Serra. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vento 150 graus com meia dúzia de nós. 6570, livre posto. Quadrado estabilizado no 06989. Quero o trem atualizado, chame o cuidado. 9811, inicie redução para aproximação. O tráfego preset está agora a 5.5 milhas da sua frente, ground speed de 1609. Voa 0093, complete sinal de procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 18.95, até. Salvador, bom dia, gol 10093. Bom dia, tráfego avistado, ajuste no 06. Cheque 3, senhor, confirme se avistando e aguarde a autorização de pouso no 093. Avistando, baixar travado. Bloqueado, aguarda, aguarda pista livre no 093. Aguardando. Pista cargo 6570 no solo 55, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1, no 6570. 6570, 21. Left heading 130, for intercept localized course. Bom dia, Sagargo 6570, livrando na frente. Chame 6570, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, atentando aos realizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, 6570. Vento Juno 60 graus com 07 nós. Autorizado, pouso, gol no 093. 9811 no completo 9 procedimento, chama agora a torre na frequência 118 decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Rio 9811, afinal, baixa trabalho. Galeão. Azul 4040, segue táxi via Indy Alpha. Vão te esperar dar um 0, torre 1895, QNH 10 no 0 no meio. 10 no meio, chama a Paulo Salvador, o TAM 3153, pronto para táxi com 126, pessoas a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando Campinas. TAM 3153, segue táxi via Indy Alpha, no vão te esperar dar um 0, torre 1895, QNH 10 no 0 no meio. Autorizado inicial, reporta pronto da torre 3259, após a aeronave da TAM, está autorizado ingresso Juliette, portão 8. Autorizado Juliette, portão 08, 203, good morning, I do not have insight in final, sir. QNH now on 016, call me on outer marker with landing gear then unlocked runway sight. 57203. Okay, so he's out. Let me get down and look on the outer marker and I'll fly 7203. No solo ao 58, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. 9811, vento de 150 graus com 08 nós, ajuste no 016. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, Rio 9811. E pouso no 0, 9811. Salvador, eu vou mandar uma 3. 093, segue via Alfa, Chimedes da Juliette. Alfa, Chimedes da Juliette. O 0 da Azul, mantém um ponto de espera para o no 0, senhor. Arc 57203, I have insight now on final. Continue your approach. Stand by for runway vacated, sir. Gotcha. 9811 no solo ao 000900. Libera a pista próxima interseção direita e chame solo em 121, decimal 1, sir. Que chamou? É o Gol 1963. 1963, apenas confirme o horário da sua LBT. Olha, a LBT era o 085. Foi feito uma DLA aí, mas eu pedi que o LBT original era 085. Gente, pra que horário foi a DLA? Para 0932. Vai ficar aqui junto com o plano de voo, se eu mesmo tenho o seu plano lá. O Gol no 963, assim que a gente receber, a gente chama pra cópia. Feito, mas curto, obrigado. E o 9811, prossegue via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa. 0093, ingresso Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3. Blue 4201 to Campinas, stand by for copy, number 2. Roger, could you confirm our departure, please? Dael, Leda, Motiva. Dael, Leda, Motiva, thank you, Azul 4201. Attention to your right, then hold ground frequency 121.15.7203. To the right, 121.15.7203. Fly 7203, taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Sorry for taxiway Juliet, that's fly 7203. 1963 de Galeão, copia? Copia. Rodou Galeão, 360 autorizado, via roda do plano, decolada a pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume. 120 decimal 8, controle, 5136, o transponder. Autorizando 360, roda do plano, decolagem da 1-0, curva direita, da El, Leda e Irume. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5136, o gol 1963. Apanhado, chamei para feedback de acionamento. Quem seja? 1-4201, ready for copy? Informado, 1-4201. Campinas, cleared flat level 300, vai up to Zulu 1-0, after flight conforme a flat plane route. Take off the runway 1-0 after right turn, dial, departure, motiva transition. 1-2-0-8, Salvador departure frequency, 5-1-2-5, squawk. Azul 4201, clear flight level 300, as filed, after Zulu 1-0, departure runway 1-0, dial, motiva. Right turn after departure, squawk 5125 and bus control 120, decimal 8, Azul 4201. Back, dial departure, motiva transition. Paper, dial, motiva transition, Azul 4201. Correct, bus control back and set up. Position 1 and fly back 1, ready for taking shot, Azul 4201. Prepare saída FUCA. 7203, approved entry on taxiway Juliet to gate 1-0. Juliet, gate 1-0, fly 7603. 7-2-0-6. 3153, autorizado a decolar pista 1-0, vento de 1-5-0 graus com 1-0 nós, ajuste no zero no meio. Iniciando 3153. 390, copia Recife. Salvador Recife, 330, autorizado, via rosa do plano, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5115, transponda. Correto, 310, 1208 controle, após a decolagem, primeira curva esquerda. Vem para o espectro na mesma topa. Zulu 53, decolado ao 07, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 608, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, TAM 3153, decolado. TAM 3153, contato radar na decolagem, sub e mantém nível de voo 360, via saída da EL. Sobe 360, via. 3597. 3597, chuva leve, sub o aeródromo, permanece visual. Obrigado. Pode voar direto da EL. TAM 3153 autorizado, direto da EL. Da EL, grato. Azul 4040, será necessário manter o presente pro AE a 264 para evitar formações ali próximo ao elefante. 264, aguarde. Estou certo, muito obrigado.